Porque dentro de mim, no fundo de mim, o grito se calou e fez se desanimar. Sinto que nós somos noite. Sinto que nós somos noite, que palpitamos no escuro. Thank you. It's not like that.